charmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Automotivo Godzilla. Paredão Godzilla. Chegou pra detonar geral. Então detona, DJ Ted Midback. DJ Ted Paredão Godzilla 3D. Paredão Godzilla 3D. Paredão Godzilla. Paredão Godzilla. Jovens do meio. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. Godzilla. Tá gravando? Então grava ela me mamando. Godzilla, ele é fantástico. Então grava ela me mamando. Lava Jato Mil Graus, organização Jason Barros. Você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Paredão Godzilla 3D. Som automotivo Paredão Godzilla, sabugando tudo e todos. DJ Paulinho da Adidas Produções. Estúdio Gambiarra de Vigia. Jato Mil Graus. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem.

Detona, DJ Ted Midback. Ô piranha, ô piranha, toma, toma, toma, toma. Ô piranha, ô piranha, toma, toma, toma. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Ai, As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ele mamou lolo, beco taê, beco taê, beco taê, beco taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê. Então toma pancada. Eu vim da roça, mas pensei na vida e não tô a pé. Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é. Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Pela roça na minha, passa com vontade. E aí, Paulinho da Adidas Produções, que é isso, hein, DJ? Lava Jato Mil Graus, organização Jason Barros. Aqui é o Paredão Godzilla detonando. É que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Vai. Som automotivo Paredão Godzilla 3D. Paredão Godzilla. Organização 1. É sound. Ô, bitch, vou ver. Automotivo Paredão Godzilla, sabugando tudo e todos. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? The blame if you want to, cause you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, out and spill the truth. Can we both say the

tia, joga no dia. É muita agitação, filha. É. Encontrei uma novinha do corpo deliciante. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Essa vai virar modinha no encanto do paredão. Os amigos do LX vão jogar no paredão, filha. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bota a pepeca no chão. Joga a mãozinha pra cima, bota a pepeca no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga a pepeca no chão. Joga a mãozinha pra cima, e a pepeca no chão, maniquinha. Eu disse joga, joga, joga, chapa, pega no chão. Joga a pepeca no chão, joga a mãozinha pra cima, joga a pepeca no chão. Joga a mãozinha pra cima, joga a pepeca no chão. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Paredão Godzilla, Paredão Godzilla 3D. Chica a cabinha, parte pra dentro. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, vai, vai, desce, desce, desce, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, neguinha, desce, desce, desce. Descendo, descendo. Vai, loirinha, vai, pretinha, vai, ruivinha, vai, descendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Descendo, descendo, descendo, descendo. Vai descendo, vai descendo, que eu não aguento. Já desceu a moreninha, já desceu a ruivinha, já desceu a loirinha. Agora eu quero que desce a pretinha. É. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. No bonde do LX a novinha bate pra dentro. Descendo, descendo, descendo, descendo. Vai, vai, neguinha, descendo, descendo, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo. Ai, ai, eu não aguento, filha. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Canto LX. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. O rei dos paredões. A novinha vai no chão. O kick dos graves na velocidade do seu bumbum, neguinha. Mãe de favela. É. Paredão Godzilla. Aqui a inovação chega primeiro. A gente se liga em você. Recentemente. E paixão, eu tô doente. Será que o Senhor me tem? Estúdio Gambiarra de Vizinha. Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. E apagando no álcool, o som do carro no talo. Manda a puta que eu vou pagar. Deus no Brasil. Aqui também a gente pede a mão, filha. Se a polícia que eu me separei recentemente, é, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do mensal. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me apagando no álcool, o som do carro do talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento. Coração em pedaço. Tá lindo, gente. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é lado. Coração em pedaço. Compreenda, por favor. Meu amor, me deixa. Na tua lixeira, o rei dos paredões. Sucesso! É, na tua lixez, o gordinho mais gostoso do Brasil. Paredão Godzilla. Godzilla. Com mais novo projeto. Audacioso. Som automotivo Paredão Godzilla 3D. Paredão Godzilla. Paredão Godzilla. Estúdio Gambiarra de Vigia. Sai, Leandro Duarte, se desafio. Xandinho tá tipo bomba, certinha, bobo granada. Vai comer! Sai do meu guerra, minha! Chefe é chefe, mas quando me vê passando, até que não vai tudo atrás. Eita, Leandro, vai, vem, vem. Vai comendo com as amiguinhas, puxadinha, agora e mais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Quando me vê passando, todo mundo vai atrás. Longe se des, vai. Godzilla. Se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando pra se ver por aí. Alterada, na hora de jogar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim pra se ver por aí. Vai se ver por aí. Alterada, na hora de mandar sal na gata, a menina mandou o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. DJ Zumin tocando as melhores. Com a gente, só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando pra se ver por aí. Alterada, na hora de mandar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Alterada, na hora de mandar sal na gata, a menina meteu o pé pra casa, mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Eu sei o avião. E MC Nego Pá. Alô, Nego Pá, eu sou Nego Pú. Paredão Godzilla. Era isso que vocês queriam? Então toma pancada. Me diz que você falou que se deu mal, que nunca pensou eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo, só falava em mim. Tentei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso. Coração teimoso, só dá nisso aí. Tentei demais e você não deixou. Meu amigo Jobinho, Academia Power Fitness, Luciano. Tô pelo duvidoso. Diz. E quem chorava